10. Boa noite, hoje é 6258, livre pouso na 10, o altímetro no 0 no 7 e o vento é de 330 graus com 2 nós. 330 com 2, livre pouso na pista 10, 6258. Boa noite, eu tenho 38 na avião, informação alfa. Para o controle? Eu tenho 38 na avião, com informação alfa. 38 na avião, identificação atrasada, chegada a Bonf. Desça para 4.000 pés, o que negar no 0 na 7. Autorizado 4.000 na Bonf, com 10194, 0 na 7. Boa noite, TP5344, Sentinel Alfa. TP5344, boa noite, acione identificação autorizada à chegada Mari, descida ao 060. Cruzado Mari 060, 5344. Okay, stand by, I'm checking here with departure control your departure procedure. Okay, stand by, just 1 minute. No, ILS foi estabilizado, 4-0, meia 2. Controle Salvador, boa noite, Web 5899. Webjet 5899, boa noite, acione identificação autorizada, chegada a Mari, desça 070. Identificou, desce ao 070, chegada Mari 5899. TRIP 5344, confirma indicada. 250, 5344. 714 copia o 230 para Aracaju. Bruno 714 na escuta, copia o 230 para Aracaju. Pronto, pacote, eu vou no 714. Bruno 714 da Gol, autorizado Aracaju, nível 230, decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5565, controle 120, decimal 8, conteja. Copiado 230, da 10, transponder 208, controle 107, 14. Bruno 714, correto, chama para acionamento. Localizador 4162, Salvador. Azul 4062 completa a aproximação, torre em 1-9862. 186, obrigado, Anete. Gol 9896, desce 2 mil pés, que é legal no 097, está autorizado a final ILS, reporta estabilizado. 3517, reporta estabilizado, ILS, quero baixar para lá. Reportará. Bravo Delta, ready to copy. Number 416, Bravo Delta, clear to Fox Alpha, Lima Alpha, flight level 410, and the route is in accordance to the flight plan routes, following the first waypoint, 15 South and 030 Whiskey. Takeoff runway 10, right turn, initially to dial departure, after dial, fly direct to the first waypoint and follow the flight plan route. Transponder 5564 and departure control frequency 120.80. We're back, please. Bravo Noite, I'll see you in taxi. Okay. IP 5344, desça para 4 mil pés, que é legal no 097, reduz 2109. 4 mil pés no 097, 2109, 5644. 120.8, are we ready to start up? After takeoff, you fly, you climb direct to flight level 410, okay? Okay, so call me when ready for startup, or correction, call me when ready, call tower 118.6 when ready for startup. Radon com 1994. 1994, prossiga. Paciente da Brava, autorização de tráfego para Maceió. Eu não tenho seu plano com o horário, por gentileza. Saída aos 47. Então ele deve demorar ainda uns 5 minutos para surgir aqui para mim, eu já autorizo o senhor assim que ele apareceu, viu? Tá bom, aqui no aguardo. Azul 4062, no solo, Zuno 3, ao livrar a direita, taxi na Alfa e Kilo para o Pátio 3. Alfa e Kilo para o Pátio 3, Azul 4062. Estabilizado. 3 mil pés, autorizado ao ILS, vai estar estabilizado. Webjet 5899, desça para 3 mil pés, quem negar no 097. 3 mil no 097, 5899. Localizador da 10, Rota 8096. Com 1896, complete a aproximação, torre em 1-9862. Tem 1836, 1896, tá bom. Com 1896, boa noite, avistado, livre pouso na 10, o altímetro 1097 e o vento é de 320 graus com 2 nós. Gente, livre pouso na 10, 1896 da Lua. Vira à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Vira à direita, vai reportar pronto, 805. C5344, complete a aproximação, torre em 1-9862. Torre 1-9862, 3344. Webjet 5899, desce 2 mil pés, está autorizado a final ILS, reporta estabilizado. Desce 2 mil, está autorizado ILS, 5899, forma estabilizada. Ué. Da 389, ó. Autorizado 2 mil pés, aguardando o último retorno. aguardar 1-0 pronto, visual coronel nacional. Ciente, mantenha 1-0-5. Controle Salvador, boa noite, UFTEC 6746, cruzando 1-8-5 para 1-5-0, ciente da Bravo. Jet 6746, boa noite, acione identificação autorizada à chegada Mari, desce ao 050. A ideia de chegada Mari, desce ao 050, Jet 6746. No solo aos 1-8, ao livrar à direita, taxi na Alfa e chamamento da taxi Juliette. Sente à direita pela Alfa, chamando da Juliette, 8 na feira. Curva esquerda para 120, reporta estabilizado. 120, reporta estabilizado, 3891. TP5344, livre pouso na 10, o vento de 310 graus com 2 nós. Autorizado, pouso TP5344. O 1805 está completamente pronto para a decolagem? Afirmo, 805. Ok, ciente. Guarda instruções. Guardado. 91 vai curvar à esquerda para o 070 para interceptar. Ciente, reporta estabilizado para 3891. 91. Após o Embraer da Prip na curta, agilize a manobra, alinha e mantenha 1-0, preparando-se para a decolagem imediata. Ok, após o Embraer, agilizando, 805 decola, alinha e mantenha 1-0. Passando externo, baixado e travado, web 5899. Mantém a aproximação, agora em pista livre, a nave da companhia alinhando prestes a iniciar a rolagem. Web 5899. Ciente, aguardando 5899. TP5344 no solo aos 2-0, por gentileza agiliza a liberação à direita, prossiga na Alfa e chamete da Juliette. Direita Alfa, chamete da Juliette, 3344. Estabilizado, localizado, 3891. 3891, complete aproximação, torre em 1-9862. 1-8-6-3-8-9-1. Jet 6746, desce para 2000 pés, que nega no 07. Autorizado a final ILS, reporta estabilizado. Autorizado 2000 pés, ajuste 1-0-1-7, vai reportar estabilizado, 6746. Complete aproximação, guarda pista livre, 3891. 91. Web 5899, informa o Quenegal no 017, o vento variável com 2 nós, apenas aguardando a liberação da pista proposta. Ciente. Para autorizado o pouso Web 5899, permanece com a sua. Livre pouso 10-5899. Decolou os 2-2, o controle em 1-2-0, décima 8, boa noite, agradeço a agilidade. 2-0-8, muito obrigado, bom trabalho, até mais. Salvador, a saída prevista para o 1994? Pouca transição Caju, está autorizado o 1994, só tu vou olhar o peso do TAN e já paga o seu palco completo, ok? Pouca Caju a subida. Ok, vou aguardar. 4, 410, perfil Cuca. 410, 805, devolvo. Ingresso Juliette, portão 4. Portão 4, 895. Web 5899, no solo aos 23, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Juliette para o portão 10. Livrando Alfa Juliette, portão 10, 5899. 3891, no QNH 1017, o vento de 300 graus com 2 nós, livre pouso na 10. Livre pouso 3891. 35344, no solo aos 20. Oh, perdão, 35344, vai ingressar via Juliette para o portão 01. Agradeço a agilidade e tenha uma boa noite. Para pela Juliette para 01, 35344, boa. Tá no 02, vou estacionamento. Aguarde expectativa de 3 minutos no 7 no 4. Aguardo. Outro 91 no solo aos 25, ao livrar à direita, taxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. Livrando à direita, taxiando via Alfa e vai aguardar antes da Juliette na sua escuta, da 3891. 1714, está autorizado o push, acionamento, que legal no 017, chame táxi. Livre 1017, chama táxi, 714. O Golo 994, copia. Copia, Golo 994. Volo 994, autorizado para Maceió, nível de voo 350, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5575, tio controle em 120, decimal 8, cotejo. 4062, Sul Eco. Autorizado 350, Maceió, Upper Whisky 58, decola da 10 com curva à esquerda, Puca, Caju, 5575. Transponder 728, controle. Confirmando o controle 120.8, chame para o acionamento, o Golo 994. 120.8, chamará o Golo 994. Clear to start up engines, calm and ready for taxi. Altimeter setting now 1016, November 416, Bravo Delta. Uma 805, chame Recife em 126, decimal 85. 265, 1805, obrigado. Vai aguardar um instante antes da Juliette, seu portão está ocupado ainda. Estou aguardando aqui a liberação do portão. Gente, está 3891, vai aguardar. da, antes da Juliette. Autorizado o acionamento no portão 8, TAM 3152, coordeno que, perdão, solicito que coordene com a equipe de solo recuar a aeronave de modo a permitir o ingresso de uma aeronave da companhia no mesmo portão 8, ok? Afirma aqui no TAM 3152. Então, TAM 3891, ingresse lentamente via Juliette, seu portão será o 08. Tem uma nave da companhia iniciando no mesmo portão, ela deixará liberado o seu ingresso, ok? 3891, ingressa lentamente via Juliette, aguardando a liberação do 08 para a nave da companhia. Salvador, boa noite, 3170 da TAM. 1170, boa noite, acione identificação, voa direto Duna 2000 pés com 1017 no ajuste, reporta estabilizado, TAM 3170. Direto Duna 1017, vai reportar estabilizado, 3170 para 2000. WebJet 6746, estabilizado, localizador. B6746, complete a aproximação, torre 1-9862. 1-9862, WebJet 6746. Salvador, gol 1714 para o táxi com 1-6-6 a bordo, alta em Aracaju com 2 horas. Com 2 horas de autonomia. Ciente 1-6-6 a bordo, livre táxi à direita, chame no ponto de espera pronto para a decolagem, 1714. Direita chama no ponto de espera, vou no ponto de espera. Ok, direita chama lá no ponto de espera, vou no 7-9-4. Jet 6746, estabilizado no localizador. Boa noite, avistado. O vento é de 350 graus com 2 nós, o altímetro no 0-6, livre pouso na 10, web 6746. Livre pouso, ajustando 0-6, web Jet 6746.